coração que na terra inteira não tem igual, não tem igual. Sabe sofrer quando está distante, tem muita honra e não desespera. Vem lá no fundo, tem aquela esperança, voltar-te vez para a sua terra. Bate, bate, coração português. Bate, bate, sempre com alegria. Bate, bate, coração português. Temos almas gêmeas e sonhos iguais. Tu mesmo sabendo que outro tem a minha cama, dizes que me amas, ai, cada vez mais. Dizes que nossos caminhos eram paralelos, mas que estava destinado a irem se encontrar. E que é tempo de acertarmos os amores trocados, pois é lado a lado. Este meu coração meio dividido, um lado está contigo e outro não quer estar. Que ninguém apaga o que Deus criou.

faço o gosto em voltar. O meu dinheiro contado é para quem me levar. O meu caminho está traçado, não faço o gosto em voltar. Morar a terra insegura, fugir da serra e do mar. Meus companheiros de aventura, tudo farei para salvar. Adeus, ó Serra da Lapa, adeus, que te vou deixar. Ó minha terra, ó minha enxada, não faço gosto em voltar. Morar a terra insegura, fugir da serra e do mar. Meus companheiros de aventura, tudo farei para salvar. Fique em sintonia com o canal 2. Desaparecido, eu tenho sofrido, mas estou aqui. Alô, está lá, diz-me por favor, se ainda me amas, porque não me chamas de safado querido. Sabes, meu amor, achar-te é melhor do que andar perdido. Não, não, não vou desligar.

de negligências humanas. E outros ficam sem comer. Onde é que isto vai parar? Um dia a morte chega inesperadamente. O sentimento é vontade de chorar. Abre bem os olhos, a cama já está feita para morrer. E o sonho acaba. Chama-se isto sorte. Onde é que isto vai parar? Abre bem os olhos, a cama já está feita para morrer. E o sonho acaba. Chama-se isto sorte. Onde é que isto vai parar? Canal 2 da Antena Web. Deste palco e vão estar nas outras noites. João Nuno Represas nas percussões. Na bateria, Pedro Abrantes. Teclados e coros, Luís Pinto. Nos sopros,